Alô? E aí, Mi? Firmeza? Tranquila. E aí, Mi? Ligou por quê? Então, tem uma fita ali, dá pra levantar uma grana, se interessa? Claro, já que estamos na guerra é pra ganhar.